Malone e Robbie Rich na Mega Hits, o maior 92.6 e rico em artesanato, música, animação de rua, teatro. Vai ser o Mercadinho Encantado de Natal em Almeirim. Chega já na próxima quinta-feira, portanto, uma semana para andar pela primeira vez numa pista de gelo ecológico. É na Praça Lourenço de Carvalho, portanto, aponta já na tua agenda. Agora, ficas com Oliver Tree, Robin Schulz na Mega. Don't remind me, I'm not